você vai ouvir as músicas, mais tops do mundo. Aumente o volume no máximo, porque a sequência Mega Top Power vai começar. Programa Top Music. Top Music. Fazendo você vibrar. Produção e apresentação: Dani Alves. Dani Alves. Fala, ouvinte! Seja bem-vindo ao programa mais top do universo. Eu sou Dani Alves, nordestina da gema, diretamente de Fortaleza, Ceará, e tenho a missão de fazer você vibrar com a melhor sequência dançante das galáxias. Vou tocar só as melhores para que você afaste todo o mau humor e seja mais feliz hoje. Aumente o volume no máximo, porque a primeira vai tocar agora. Curte aí! Programa Top Music. O programa mais top do mundo. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. For your love, it keeps me high. Feels so lucky, feels so.

Music, Top Music com Dani Alves. Programa Top Music, o programa mais top do mundo. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow Massimo. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Top Music com Dani Alves. Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Close my eyes and lose my sight. Do it like it's only a day. We got a party for Programa Top Music com Dani Alves. Fala sério, que sequência topzera é essa, meu filho? Tá curtindo? Eu estou amando. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Fazendo você vibrar. We'll be right back. Com Dani Alves. Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. Com Dani Alves. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. Com Dani Alves. Sempre com a melhor sequência disparada na audiência. Esse programa só é top mesmo porque você está aí me dando uma moral. E eu quero agradecer a Deus por ser locutora e poder apresentar o programa mais dançante das galáxias. Deu até vontade agora de curtir uma praia, tomar uma água de coco e curtir a maresia. Você curte? Vem comigo! Chama a mamãe pra dançar também, que isso aqui é feito pra você sorrir, dançar e vibrar. Curte aí! Programa Top Music. Aumente o volume no máximo. We'll be right back. love the way that you move and how the lights keep out the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. Bouncing off the heart. houses, the church choir seems alive. Com Dani Alves. Uma sequência eletrizante com gosto de quero mais. Do Top Music, a parada é diferenciada. Sempre no seu ritmo, sempre do seu jeito. Feito pra você que ama boa música. Espero que toda essa sequência esteja te fazendo muito bem. Porque o nosso objetivo é entreter você e te deixar na melhor vibe possível. Então, dance, dance! Você está no Top Music. Curte aí! Top Music com Dani Alves. I tried to let go of all of the nonsense that you, boy, that you put me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. Hey!

Music, Top Music com Dani Alves. Te falei que aqui é top, né? A melhor sequência dançante feita pra você. Muito obrigada por me fazer companhia. É muito bom ter você aqui. Receba meu abraço virtual. Você que é nordestino arretado e está em Fortaleza, no meu querido Ceará. Você que está no Rio Grande do Sul. Você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, terra dos meus queridos DJs de funk que eu gravo muito. Você que está no Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Goiás, Paraná. Um abraço todo especial para todos os DJs do meu Brasil que levam a minha voz para todos os shows com eles. Você que está em qualquer lugar desse universo, muito obrigada por sua audiência. Desejo o melhor dessa terra para você. Desejo muita saúde e paz para sua casa. Desejo muita coragem para você correr atrás dos seus sonhos. E desejo você aqui no próximo programa me fazendo companhia. O programa Top Music vai ficando por aqui. Eu sou Dani Alves e espero você no próximo programa. Tô indo nessa. Tchau. Programa Top Music. O programa mais top do mundo.